8965, quello bravo. Da presente voe retol. Da presente retol, 3241. Controle autoriza a brise por 3217. 3217. Centro Recife, no 251-13325. 251-3325, da 3217. Trip 5241, Centro Recife, no 260, no 288. 1077, contato radar, sobe para nível 360 e saída da EL. 360, nada EL, 1077. Web 6720, desce para 2000 pés, o ajuste no 0 no 5, reporta estabilizado na ILS que se rede a pista no 0. 2000 pés, 1015, autorizado procedimento, reportará estabilizado na ILS que se rede a pista no 0, 6720. Perito 2231, sobe para o nível 200, chame Centro Recife no 260, alterno no 288. 200, 260, 288, obrigado. Boa tarde, passeio 2231. Boa. TRIP 5415. Copa. Alto, Gabriel. O nível de voo é o... Qual é o nível de voo que você tem? Quanto foi autorizado? Então, está autorizado 1410, Diego 577. Deixa eu vai na Coral, da curva de Nilson, aqui está 1-0. O código transponder é o 0263 e o controle 1208. 140, Golf 577, transponde 0263, 208 ao controle, seja Coral para Ilhéus. Correto, sem tanto que você para mim. Controle é 120 decimal 8. Autorizado, Campina. É o segundo 16. Saída de curva à direita, nível 430, 121, transponder 1208. Pode ser que seja saída. Repito sem problema. Daí, letra 3. Foi iniciar o táxi, você faz por favor para a torre, tá ok? Tudo bem, ótimo, tá bom. Ele é de certo, agora se transferir a frequência para a torre, 1289, seu novo. 1289, obrigado. Obrigado, bom dia, boa tarde, outra vez. Boa tarde. Bom, 7577 autorizado via parte de alto, ponto de espera, você matou 1295. Mercedes, objeto Mercedes. Controle voo 1925, boa tarde. Voo 1925, boa tarde, contato radar, sobe para 360, sai da arma. Arma 360, voo 1925. O Delta desce para 500 pés de aporte visual. Juliette, muito boa tarde, professor. Que é comigo mesmo? Você tá onde? Opa! Então vai ser a cópia, tá comigo, você já tá pronto? Uma Belo Horizonte, autorizado, 360, dia 316. Subida da Aero Laser Bridge, curva direita após a decolagem. O código de transponder é 5067. E o controle 120 decimal 8. Da Aero Laser Bridge. Agora restrita pelo centro 1925. Mike Eco Delta, essa é minha torre 98 decimal 95. Ligou no 755, decolou. Ligou no 755, contato radar, sobe para o nível 360, saída da EL. Na EL 360, gol no 755. Bora, correto, já tá pronto para iniciar, tá? Estacionamento, me confira apenas o seu nome. Destino 90, acione identificação, chegada a Mário, desce para o nível 050, o ajuste na 095. autorizado Recife, 390, diretoria 58. O Caracajua subida, curva esquerda, ponto de colagem. O código transponder 5146 e o controle 120, direção 8. Ok, então você pode pagar o restante da cópia e assim que você terminar de pagar a cópia, eu vou coordenar o 350 com o Recife. Ok, olhando para o Reino Unido, correto, aguardando a coordenação do Reino. Obrigado. Chibete, acionamento, ficou 4-1-5-4-3. Autorizado, seu prêmio de parte. Vamos lá. Por Lima, Juliette, Quebec, mundo longe. Juliette, Quebec. Seria de acordo, você teria condições de ingressar via Kilo? Eu passei via Kilo porque eu tô com tráfego aí daqui, fazendo pushback. Então, você tá vendo? Aí você conseguiria via Kilo, Alfa, Juliette, parte principal, de Alfa, até o ponto de espera. Para o táxi, 53 a bordo, 4 horas, alternando Vitória para o táxi. Solte a B, por favor. 4-5-3. Né, 6-1-4-3, squawk identically, ele bom for arrival, descendimento tem 4,000 feet, que o NH-1-0-1-5. Descend up to 4,000 feet, NH-1-0-1-5, bom for arrival, with 6,000 Gal 3090, correção Gol 1925, Centro Recife no 260 no 288. 1260 1288, Gol. Você stand by for it to be? Yeah, correction, ready for patient, and we also be ready to protect the spot. Correct, 1 minute for ACB. Much better to be. Centro Recife no 251-133-25. 3 Tio, Lisboa, flight level 350, via Upper Zulu 10. Skoka departure is departure transmission, master departure, left turn, scope code 5136, 5136, Salvador departure control 120.8. Region 5150, for Zulu 10, Suka departure, departure position of departure left turn, Fox 5166, departure direction 2120, expert 022. Salvador departure control 120.8, and Fox code 5136. Confirm that is 5136. Autorização para Brasília, NZ de voo 360-17. Árvore elétrica subida com a primeira curva à direita, quando de parada. O código transponder 5151. O controle 120.8. Lima Juliette, Quebec. Lima Juliette, Quebec, boa tarde. Oceane 5067, sobe para o nível 360, saída da El. 5067, está saindo aqui na da El. Lima Juliette, Quebec, contato radar, passando 2100 pés. 2100 pés, contato radar, Lima Juliette, Quebec. Saída 5495. Mantendo a saída, aguardando, obrigado. Claro, Lima Juliette, Quebec, está autorizado a extensão para ataque? Afirmativo, 360, nível final. Para 360, Lima Juliette, Quebec, grave. Lib 5495, foi Coral, da presente. Coral, obrigado. Controle. Chenet 6143, descends 2000 feet, clear to final IRS, post service, all localized. Chenet clear, descends to 2000, call you back when established on the localized 6143. Eu preciso 415, apenas para informação de tráfego. Tem um tráfego 2 horas, 6 milhas, passando nível de voo 090 para 360, sale 550, rumo sudeste. 5 4 9 5 7.